vou examinar com vocês, que é o diálogo, né? Os homens, eles não gostam muito de conversar, a maioria dos homens, com rosas exceções. E as mulheres adoram conversar. E se tem uma coisa que é difícil nisso aí, na família disfuncional, é o casal conversar sobre o relacionamento. E não tem coisa pior para um homem do que a esposa chegar e dizer: meu bem, quero conversar hoje sobre a nossa relação. Olha, ele quer morrer. No início da manhã, 8 horas da manhã, antes do café, ele diz: meu bem, não dá para conversar logo agora? E ela querendo dar um gelo neles à noite e sai, demonstrando que a conversa é séria. Pronto, ele não toma o café direito. Nesse dia ele é quase desempregado, porque não consegue produzir nada. Chega mais cedo, ele chega normalmente às 6, 5 horas, já está em casa, esperando encontrá-la, e ela que normalmente chega às 5:30, chega às 8 nesse dia. Ele já está tenso. Ele está esperando para o diálogo, de pijama, querendo um diálogo informal. E ela entra e diz: agora não, vou tomar meu banho. Vai, toma o banho. Depois, ao invés de vestir uma roupa mais light, o seu hobby, ela se traja como se fosse sair. E disse: vamos conversar. Na sala. Quando diz na sala, o medo aumenta. Ele senta no sofá, ao invés dela sentar ao lado, ela senta de frente dele, mostrando uma atitude de confronto. E senta na ponta do sofá, cruza a perna e diz, olhando assim um pouco, com o queixo um pouquinho assim, e diz: o que você acha que está acontecendo com o nosso relacionamento? O que é que acontece com ele? Se ele não desmaia, ele começa a suar e diz: meu bem, eu não estou me sentindo bem. Você quer me dar um passe? Aí ele tenta introduzir o elemento espírita para diminuir a tensão. Ela diz: que passe, que nada, passe logo a falar. E ele fica nervoso, porque é natural que ele fique nervoso, porque é um momento difícil para ele. Gente, por mais que ela se esforce, ela não tira meio minuto dele sobre a relação. E aí, como ela não consegue segurar, o que é que acontece? Ela começa a falar. Por quê? Ela vai enfiando, vai. E a mulher que tem uma capacidade de percepção emocional habitualmente maior, ou os espíritos estão reencarnados na sexualidade feminina há mais tempo, tem mais essa habilidade conquistada, pela classe sexual ter permitido isso, o desenvolvimento dessa potencialidade, ela começa a destrinchar o relacionamento. Como é que termina o relacionamento? Aquela conversa na sala, ela diz: e você? O que é que você diz? Ele diz: concordo. Você não diz nada? Você já disse tudo. Pronto, aí ele tem uma noite feliz. Essa é a dificuldade, o diálogo é uma das dificuldades mais intensas numa família saudável. Numa família disfuncional, porque ele está presente numa família que tem uma boa chegada da interação entre os seus membros. A emoção, ela vem junto com o diálogo. O diálogo, ele é muito rico entre os membros da família. E todas as vezes os membros estão juntos, tem sempre assunto. Numa família disfuncional, fica aquele silêncio incômodo. A pobreza. O parceiro, a parceira, eles aprofundam a troca. No movimento espírita, os casais têm mais essa chance, porque o espiritismo é uma doutrina que nos convida a mergulhar na intimidade, na auto-percepção, na autoconsciência de si próprio. Então a gente traz muito conteúdo. E aí o diálogo acontece com mais propriedade. O homem que mergulha na doutrina espírita, ele consegue desempenhar essa possibilidade do diálogo, de conversar sobre si mesmo, e a conversa do casal, ela ganha profunda profundidade por conta dessa forma com que o casal assenta a base do seu relacionamento. Logo, uma família que é saudável, ela tem essa característica que se coloca de uma forma bastante clara, que é: nas fronteiras, nós trocamos profundamente emoção. Mas uma família saudável, ela manifesta essa emoção através do corpo. Uma família saudável, ela troca pelo diálogo, ela permuta as impressões. Uma família que não é saudável, os seus membros, um em relação ao outro, eles julgam, criticam, depreciam. Uma família que é arrumada, que está crescendo, os seus membros, ele tem uma característica diferente, eles fazem observação.